pudesse eu te dava o mundo, trazia o melhor pra você. No momento ainda não posso, mas logo sei que vou poder. Perdão por não te entender, por ser tão ignorante. São marcas que pesam na vida, eu penso em você a todo instante. A vida é um sopro, mãe, pedi pra Jesus te guardar. Temos muito pra poder viver e muito pra compartilhar. Quero te mostrar a beleza, a felicidade no mundo. Não precisa mudar de país, no seu interior é aonde tem tudo. Sei que são apenas palavras que explicam algo maior. Cê sabe da nossa jornada, o mundo vai ver que fomos maior. Maior que a dor e o medo, maior que a angústia e o mal. Vencemos, criamos um enredo, onde existe só fé no final. Em dias sombrios e escuros, eu penso em tudo que vi. Será que consigo ser forte pra poder vencer o que nem vivi? Que seja na carne ou na alma, sei que poderei te sentir. Momentos de luta e de glória nos fizeram fortes até aqui. Olhei pro céu e vi nas nuvens forças pra lutar. Me enchi de vida e nessas nuvens pude me encontrar. Não deixa a maldade do mundo te desanimar. Depois da chuva o sol retorna pra te iluminar. Olhei pro céu e vi nas nuvens forças pra lutar. Me enchi de vida e nessas nuvens pude te enxergar. Não deixa a maldade do mundo te desanimar. Depois da chuva o sol retorna pra te iluminar. Eu lembro de cada momento, risadas, dores, conversas. Nossos desentendimentos só mostra o poder da genética. Preciso esperar o seu tempo, assim como esperou o meu. Me aguardou até o nascimento e precisa aguardar que encontre o seu eu. Pra isso sei que não tem tempo, cada um aqui vai ter o seu. Escute a voz de dentro, eu ouvo dizer que é a voz de Deus. Não tenha medo do novo, o novo é a evolução. Não pense que eu não sou grato, tá tudo aqui na canção. Espero que você se lembre o quanto é importante. Em tudo que fiz nessa vida pensei em você em cada instante. Se lembre de seguir em frente, sempre radiante e avante. A luz que nos ilumina vai deixando o mal daqui tão distante. E hoje nessa dimensão vivemos as experiências. É tudo lei de atração, estágio de consciência. Feliz por sabermos de tudo e compartilhar tantas crenças. Olhar e sentir que aprendeu com as dores, os erros, doenças. Histórias que ficam pra sempre, momentos eternos demais. Eu sinto que o amor nos preenche e no fim encontramos a paz. Tudo por aqui é um teste, só pra ver que você é capaz. A vida real é tão linda, do lado de lá sei que tem muito mais. Olhei pro céu e vi nas nuvens forças pra lutar. Me enchi de vida e nessas nuvens pude me encontrar. Não deixa a maldade do mundo te desanimar. Depois da chuva o sol retorna pra te iluminar. Olhei pro céu e vi nas nuvens forças pra lutar. Me enchi de vida e nessas nuvens pude te enxergar. Não deixa a maldade do mundo te desanimar. Depois da chuva o sol retorna pra te iluminar. We'll be right back.